Sinaleiro não serve pra vender bala, serve pra enquadrar sem massagem furando lata. Pelas comarcas, estilo Vietnã, sou armamento pesado pra combater contra as Rotan. Estatística de monte tomando bonde na cena, desmanche de Ford, Fuso, C4, Peugeot, Siena. Polícia mata, é pobre que passa fome, sem emprego, sem dinheiro, sem barraco, né, de hoje. As 300 cilindrada brilha na bola do zóio, mas como sou fluide, uma dessa com salário mínimo precário que só faz pro aluguel. Aguilhões compra pequena pra sobreviver no fel. Pouco com Deus é muito, isso mesmo com certeza, mas muitos não pensam assim e mete a toca preta. Um ódio estampado de tanta desigualdade, vai ripar com seus 18 pra nos 20 a dar de áudio destaque. Pra que escorregar nisso só vai ter reportagem filmando ser vivo ou morto na TV. Sistema, então me bomba pra ter guerra, favela, de descanso com sequela, ódio, fome, miséria com certeza, vai fabricar monstro com a PT na sua cabeça. Sistema, então me bomba pra ter guerra, favela, de descaso com sequela, ódio, fome, miséria com certeza, vai fabricar monstro com a PT na sua cabeça. Grato pelo convite, já que é pá, vou falar pra você. O errado não pode mais, é forte o prazer de fazer. É só errando pra aprender, a carne é fraca. Um erro pode ser fatal, muita cautela, chapa. Diabo é sujo, lança seta e arrasta pra crocô. Age na sua falha, deslizou, era o pé que faltou. Te empurrando assalto, sabendo que vai azedar. E no primeiro grito do bota seu parceiro te caguetar. Um foi pro convívio, o outro foi pro seguro. Tudo tem um preço, às vezes custa um absurdo. É o que tem pra hoje, no verso do cronista. Gozolândia treme, fissura, mas é fria. É o vaxão pra importar, até as perversas na cama. No fim se fode igual a mosca xereta na teia de aranha. Francamente, que adianta na rua seu milionário? Enquanto cê tá na tranca, seus pais que arca com um advogado. Se ilude não, presta atenção, analisa. O futuro não sobrevive, o progresso é um número de estatística. Cotidiana é suicida, não pague pra ver. Vou ver de graça que aqui a vida é menos que um PC. Então me bomba pra ter guerra, favela, de descanso com sequela, ódio, fome, miséria com certeza, vai fabricar monstro com a PT na sua cabeça. Sistema, então me bomba pra ter guerra, favela, de descanso com sequela, ódio, fome, miséria com certeza, vai fabricar monstro com a PT na sua cabeça. O mais inocente é o boleia que tá na biqueira. Se a droga chegou no avião da Força Aérea Brasileira, prova de choque, que invade o condomínio rico pra catar o senhor das armas enquanto tava dormindo. Só vejo pobre apodrecendo na cadeia, quantos corruptos estão livres igual o tal do cachoeiro. Foco da lente do repórter carniceiro, destaca PM como herói que forjou o tiroteio. Os bandidos fardados, protegido pelo estado, com o aval do governador pra exterminar favelado. Porque a madame sempre quer um dos meus enterrados, só amontoados que nem bicho em celas trancados. Mas assassino é o boy, promotor do genocídio, que tem tesão de ver criança se prostituindo, mas sem medo de morrer. Não vai fugir, não vai tremer. De 32 argentinos furando P2 com a CBC. Cê não vai entender, muito menos compreender, que o rap não deixou seu veneno nós beber. Lembra do Paulo da igreja? Um dia virou polícia, que ironia. Veste a farda que extermina a vida. Nosso progresso é de mil grau, a contenção é fatal. Cambeja Thaís e o pesadelo é atual. Peço a Deus alegria pra periferia, libertais do Senhor. Esse mundo suicida. Então me bomba pra ter guerra, favela, de descanso com sequela, ódio, fome, miséria com certeza, vai fabricar monstro com a PT na sua cabeça. Sistema, então me bomba pra ter guerra, favela, de descanso com sequela, ódio, fome, miséria com certeza, vai fabricar monstro com a PT na sua cabeça.